say, forget the day and dream of a girl I used to know.

Imaginar dessa música no Flash House? Pois é, e começou com Duran Duran, Save a Prayer. Só pérolas, só coisa bacana, telinhas mixadinhas pelo DJ Marcandi. Olha só que bacana esse finalzinho da Madonna, ó. Segundo bloco também tá bacana, tá? Então não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Kiosk Rádio Serviço. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Como na lenda do beija-flor e a floresta, é tempo de ouvirmos as pessoas que levam no bico as gotas de uma consciência ética capaz de evitar que a humanidade tenha o mesmo destino dos dinossauros. É o caso da ginecologista doutora Lívia Martins, amiga número um das plantas. Na cozinha, quando a gente faz os sucos, faz a salada, ou mesmo está comendo frutas, guardar todas as cascas para colocar no composto orgânico, devolver para a mãe natureza essa riqueza que ela nos ofertou. E é maravilhoso para deixar a terra cada vez mais fértil. Todo mundo sempre tem um meio de melhorar o seu próprio ambiente. Pense nisso e tome uma atitude em defesa da natureza da gente. 18h39. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, na Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono. A plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Delfels Rhythmus. É, esse é o nome. Wollen wir uns mal mit einem interessanten Tier beschäftigen, nämlich mit diesem hier. Ich bin der Teufel. Faulzahnig, alt, bucklig, warznasig und nicht blond, blauäugig. Thank you. interessanten Tier beschäftigen, nämlich mit diesem hier. Was ist denn das?

Don't You Want Me, DJ Marcandi Mix, feita em 2017. Sonia, Listen to Your Heart, Right Said Fred, I'm Too Sexy, Information Society, What's on Your Mind, Scratch, Telfair's Rhythmus, é Liberty. Esse foi o Flash House de hoje, meu amigo. Semana que vem tem mais, tá? Se Deus quiser. Então... Ó, Liberty. Se Deus quiser, eu tô de volta na semana que vem, ok? Um grande abraço e fui! Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar os outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. Alcoólicos Anônimos não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Alcoólicos Anônimos, telefone DDD 24-3342-0778, Avenida Amaral Peixoto 63, Sala 201 Centro, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Apoio Rio Sul Rádio. 19:14. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive CX Rádio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday. Trouble, we'll lay to rest and we wish we could come. reminiscing on those past days. I thought you didn't know with my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, we were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. Meus sonhos colidirão com o que é real.